Rasputin da Rússia, do Império da Rússia. Rasputin, tu teve a bilola decepada. E eu tô fazendo essa música pro seu órgão genital que hoje está exposto no museu. Rasputin, você sofreu muito na sua vida. Grigori Rasputin, um rapaz de respeito que ganhou a família cesariana, que foi o cesar da Rússia. Ele é o grande Rasputin, o grande místico. Era o grande místico. Agora ele é bem magrinho. As pernas dele parece corneta, que eu tô vendo. Parece uma coxinha. As pernas finas, o corpo fortão. Rasputin tem as pernas finas e o corpo fortão. Ele era bombado. Aí ele tá. Ele morreu assassinado. Ainda rimou. Rasputin, meu camarada, que você entendeu no céu agora, junto com a família imperial Rússia, que foram executadas injustamente. Você também foi executado justamente pelos seus assassinos, predadores. Eu quero que você fique em paz nessa vida que a gente tem, nossa vida. Nem tudo é perfeito, mas tudo é assim. Só sei que é assim, mas eu fiz essa música em homenagem, sua homenagem, porque eu gosto muito de você, Rasputin de Pedro Olli.